andrecedesmoral.com.br. É mais um, vem, vem, vem. É Alexandre Caixas projetado, barulhando tatu. É Sui Portes. E assim, assim, assim, assim. A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado. Quero ver tu empinar. Estourou, essa é mais uma pras negar do rabetão. Quero ver tu novinha bater na bunda. Tá novinha, me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado. Quero ver tu empinar. Estourou, essa é mais uma pras negar do rabetão. Quero ver tu novinha, vê assim, ó. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Ué. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Ué. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Rebolou, rebolou, a novinha rebolou, rebolou, rebolou. Olha o swing aí, ó. Aí Gustavo Macedo, bora Valmir Neto. Aí Zainaldo, aí Zainaldo. Paredão estressado, e o nome? Aí lance do paredão. A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado. Eu quero ver tu empinar. Estourou, essa é mais uma pras negar do rabetão. Quero ver tu novinha bater na bunda. A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado. Quero ver tu empinar. Estourou, essa é mais uma pras negar do rabetão. Quero ver tu novinha, vem comigo assim, ó. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Ué. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Comigo assim. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou. É o SCD. André Cedeiros. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. Rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou, rebolou. E rebolou, rebolou. A novinha rebolou, rebolou. Puxa no salinho do menino. Cê é pisada de mulher. Aí Ronaldo, pare de atrevida. Ramon do corte é o nome dele. Aí Paulinho do corte, vem com o menino. É o estouro dos paredões, Barinho Maçã. Meu parceiro Paulinho da Trevo, aí o Wico da D20. Bora, Márcio da D20.